quero te seguir como nós, recebendo a santa luz, recebendo este presente no coração de Jesus. Eu quero te seguir como nós, recebendo a santa luz, recebendo este presente no coração de Jesus. O coração de Jesus é a paz e o amor, é um pensamento puro, é um corpo de valor. O coração de Jesus é a paz e o amor, é um pensamento puro, é um corpo de valor. Eu convido os meus irmãos, todo aquele que quiser, para vir e festejar Jesus, Maria e José. Eu convido os meus irmãos, todo aquele que quiser, para vir e festejar Jesus, Maria e José. Eu convido os meus irmãos para cantar com alegria, que a dona desta casa é a sempre Virgem Maria. Eu convido os meus irmãos para cantar com alegria, que a dona desta casa é a sempre Virgem Maria. Eu peço aos meus irmãos para todos bem ouvir, para levar esta bandeira que o Mestre deixou aqui. Eu peço aos meus irmãos, para todos bem ouvir, para levar esta bandeira que o Mestre deixou aqui. Vamos todos, meus irmãos, vamos celebrar com amor o nascimento de Jesus, Filho do Pai Criador. Vamos todos.